viva, agito no pompilho, artistas no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No rola papo é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, Pop Som e Rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, Pop Som e Rubi a tocar. Quero te encontrar. Você curtiu o Domingão? Te vejo. Renatinho vai tocando. Te amo e te quero. Renatinho. Amor com seus mistérios. Renatinho! Porque te amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Vai te amar como eu te amei. Quero brilhos dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar junto. Eu quero estar nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo. Quero me afogar de prazer contigo. Martinho. Baby, baby, você foi muito especial. DJ Renatinho. Legal foi te conhecer. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Olha aqui no bregão pra você curtir. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo. Seu jeitinho era carinhoso. Quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito... Parceiro Mica Maia, lá de Altamira, hoje na área aqui da João. Valeu, Mica Maia, galera de Altamira! Hoje curtindo Mosqueiro Barra Casmu, hein? Tá na expectativa pro jogo do Leão e do Papão daqui a pouco, hein? Mais tarde tem um repá pra você ao vivo! A você relembrar! Onda do bregão, vá! O amor sem o beijo não consegue ficar. Quando a gente ama, gosta de beijar. Um beijo gostoso faz delirar. Quando a gente beija, não quer mais parar. Tem gente que beija quando está dançando, quando está sorrindo, quando está sonhando. De todo jeito, o beijo vai rolando, rolando, e não quer mais parar. Como é gostoso beijar. Que beijo bom, bom. Beijo gostoso, gosto de bombom. Que beijo bom, bom. Beijo gostoso, gosto de bombom. Tem gosto de pera. DJ Renatinho. DJ Renatinho. Pega gostinho de hortelã. Beijei meu benzinho e sei que ele gostou. E disse que meu beijo tem gosto de amor. E disse que meu beijo tem gosto de amor.

Oba, Jenny, toda Curitiba hoje. Já da Águas Lindas, curtindo aqui nas mãos, hein? DJ Renatinho.